13. O senhor, a senhora, vai sempre em frente. Atravessa a ponte e vai pela rua do jardim até ao cruzamento. Depois, vira à esquerda e anda uns 50 metros, fica do lado direito da rua.